talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa! Alô você, gente amiga do rádio! Sejam bem-vindos mais uma vez! O Negrão Edgar de Souza chega. É mais um Central da Biografia. Quanta honra de falar com você, com a sua família, com seus amigos. É mais um Central da Biografia. E nós estaremos mais uma vez homenageando um grande nome da MPB. Hoje, nós vamos destacar para você uma grande amiga, a cantora Jaine. Esta grande fera da música country. Central da Biografia hoje é com Jaine. Central da Biografia. A apresentação é Edgar de Souza. Podem até te dar algum prazer, mas até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que uma outra te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardada no teu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu beijo. Você vai lembrar de mim. Pois sempre que uma outra te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardada no teu coração, na noite fria, solidão. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. Marco foi embora para não voltar. É triste, a dor de amar invade, faz sofrer. Feriu meu coração, não deu pra evitar. Levou minha paixão, minha felicidade. Por mais que esteja longe, Marco está em mim. Sinto respirar, penso que estás aqui. Nem a distância enorme pode dividir dois corações e um amor sem fim. Será que você pensa em mim e com ninguém quer comentar? Se você sofre como eu, então se afasta e se vai pro quarto e dorme sem jantar. Fecha seus olhos pra sonhar, chorando chega a soluçar. Será que sabes quanto mal trará a solidão? Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Olhe meu diário, sua fotografia. Com olhos de menino um pouco tímido, aberto contra o peito e me parece que estás aqui entre inglês e matemática. Teu pai e seus conselhos, que monotonia. Por causa do trabalho e outras tonterias, levou você pra longe sem lhe dar motivo. e disse um dia você entenderá. Será que você pensa em mim com seus amigos? Estará pensando só em esquecer. É nada fácil encarar. Na escola já não posso mais e a tardinha é pior. Não tenho gana de estudar. Com você o pensamento vai. É impossível dividir assim a vida de nós dois. Por isso espera-me, carinho meu. Conserva essa ilusão, a solidão entre nós dois. Esse silêncio me calar. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos do Central da Biografia, amigos e amigas, Jaine começou a cantar ainda pequena. Aos 6 anos de idade, ela começou a cantar em festinhas e também em quermesses. Aos 9 anos, ela foi locutora mirim em uma rádio. Também foi aeromoça durante 10 anos. Ela era muito bonita. Mas Jaine foi em busca do seu sonho. O palco. Abandonou a profissão de aeromoça e se dedicou inteiramente à música, que sempre foi a sua grande paixão. Jaine foi a primeira cantora a se apresentar em uma arena de rodeio no Brasil. No Central da Biografia, Jaine! Você está ouvindo Central da Biografia. Nossa Senhora Aparecida, eles são bravos. Volta aos Ídolos. Central da Biografia. A apresentação é Edgar de Souza. De volta, que delícia! A nossa amiga Jaine hoje homenageada no Central da Biografia. Jaine venceu o Festival de Música Sertaneja no ano de 1989. E essa vitória marcou muito, pois graças a esta, conseguiu seu primeiro contrato com gravadora. Os seus três primeiros discos foram pela gravadora Warner Music, respectivamente. Em 1990, 1992 e também 94. O quarto, o quinto e o sexto trabalho foram pela Paradox Music, em 96, 97 e 98, respectivamente. Entre as músicas de destaque estão Rainha do Rodeio, do primeiro disco, Amigos para Sempre e Você Vai Ver, do segundo, Preciso Ser Amada e Cavaleiro do Céu, do terceiro trabalho, A Solidão, uma versão para La Solitude, e Mississippi, do quarto CD. No quinto, regravou vários sucessos, como a música Cowboy Fora da Lei, de Raul Seixas, e grandes destaques desse trabalho foram as músicas Sem Você, versão da música Without You, e a regravação da música de Márcio Greik, O Mais Importante é o Verdadeiro Amor, que é uma de minhas prediletas, trilha sonora da novela Estrela de Fogo da Rede Record de Televisão. É o Central da Biografia Especial, hoje com Jair da Biografia. Você chorou, chorando, chorando. Mas tudo errado me ofende, depois se arrepende, quero o meu perdão. Chorão, você chora. Se eu falo de ir embora, feito louco, você chora, você é chorão. Criança cai no chão e chora, chora, chora. Faz tudo errado, me ofende, depois se arrepende, quero o meu perdão. Chorão, você chora. Se eu falo de ir embora, feito louco, você chora, você é chorão. Está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Garde Souza. Eu sou da terra. Eu sou criança. trago no peito uma fera indomada, meu coração. Busco na arena a sensação de liberdade em 8 segundos de pura emoção. Cada rodeio tem sua história de alegrias, decepções, sonhos e glória. O povo se agita, é uma explosão. O locutor contagia, narrando seus versos, é raça, é paixão. Todo cowboy é sempre cowboy. Tem força no braço, coragem de aço, fibra de herói. Todo cowboy é sempre cowboy. Tem força no braço, coragem. Meus amigos, final da primeira meia hora do Central da Biografia de hoje com a nossa amiga Jaine. Daqui a pouco eu volto destacando muito mais para você. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Bem, amigos, de volta à Central da Biografia com a Jaine, esta grande fera da música country. Bem, gente amiga, a grande vendagem dos CDs lhe rendeu disco de ouro e também título de rainha country brasileiro. No sexto CD, as músicas de maior sucesso foram Conta Comigo e Um Sonho a Mais, a versão de Um Break My Heart. No sétimo CD, Jaine fez várias regravações de sucesso, como ausência de Christian Ralph, Falando às Paredes, Chitãozinho e Chororó e Chuvas de Verão, José Augusto. Jaine disse que os CDs sempre foram muito ecléticos, tendo desde moda de viola até clássico em espanhol, como por exemplo, Contigo em La Distancia. A música Recomeçar, título do trabalho, tocou bastante em todo o Brasil. Jaine gravou várias músicas para homenagear o rodeio, como a música Rodeio, pois, como diz a cantora, foi onde tudo começou. Também interpreta uma bela canção de Ave Maria. A cantora se emociona muito ao cantar esta música nas arenas de rodeio, principalmente quando vê um peão rezando e chorando com o chapéu no peito. Central da biografia, Jaine. Estou aqui pra te pedir mais uma chance e vou cumprir. Sonhei demais, foi sem poder. Errei demais, foi sem querer. Lembra as estrelas e nós dois. Ah, eu vou chorar. Ah, eu sei, meu coração te quer mais. Me dê razão, eu vou lhe mostrar porque o nosso amor não foi feito pra acabar. Ah, talvez um dia eu volte aqui. Te prometo, não vou cumprir minhas promessas doidas, suas risadas loucas. Minha cabeça vai explodir. Ah, eu vou chorar. Está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Garde Souza. Vem, veja através dos olhos meus, a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe, sim, mas por te amar sinto você perto de mim. Você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Central da Biografia. Sonhei demais, foi sem poder. Errei demais, foi sem querer. Lembra as estrelas e nós dois. Ah, eu vou chorar. Ah, pode acreditar, eu sei, meu coração te quer mais. Me dê razão, eu vou lhe mostrar, porque o nosso amor não foi feito pra acabar. Te prometo, não vou correr. Minhas promessas doidas Está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é Edgar de Souza. De volta com você, meus amigos e minhas amigas do Central da Biografia. Em 2014, Jaine completou 30 anos de carreira, mas uma carreira repleta de vitórias, sucesso e de carinho de seus milhares de fãs espalhados por todo esse imenso Brasil. Atualmente, Jaine mora com seu marido André e também o seu filho Brian, em São Paulo, capital. Tanta coisa boa, tantas histórias maiúsculas deste grande nome da música. No Central da Biografia, Jaine. Você está ouvindo Central da Biografia. Uma mulher quando ama, não nega carinho e nem faz chorar. Fala com jeitinho meigo e delicado. Abre o coração no brilho do olhar. Uma mulher quando ama, não engana o homem na hora de amar. Tem fogo na pele, queima de desejo, que acende num beijo e não quer mais parar. Entende, na boa, consegue ler o pensamento. Perdoa, não brinca com o sentimento. Uma mulher quando ama, tá estampado na cara. Se entrega em nome do amor, enfrenta a guerra e dor, e não tem medo de nada. Uma mulher quando ama, impõe as suas vontades. Ela só quer ser feliz. quando amo. Você está ouvindo? Central da Biografia. Quanto sinto em dizer-te que me podes desprezar. Logo, logo sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. Você fica tão calado. Sei mais o que fazer. E te sentes por minha culpa desprezado. Sei que não terei perdão. Você deve compreender-me. Se eu quis sonhar, para que pedir carinho que não vale mais? Porque o meu destino está tão marcado. A minha vida, outra vida, o amor de verdade. Seguro que esta noite voltarei para quem me amo. Sei tão bem que não é hora, nem é fácil, mas perdão te pedirei. Você você está ouvindo? Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. Você preciso de amor. Eu preciso é ser amada. Nem carinhos de favor, muito menos de uma flor pura, linda e perfumada. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas, ser apenas um ninguém procurando por alguém. É tão pouco, é tão nada. Quero além dos horizontes. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, meus amigos e minhas amigas do rádio, final! Central da Biografia se despede. Obrigado, Jaine, pelas grandes canções. Obrigado, Deus, e obrigado a você que nos acompanha sempre. Um grande beijo no seu coração. Este negrão volta no próximo Central da Biografia. Saúde para todo mundo. Grande beijo. Tchau, gente. Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.